céu alaranjado engordancido. Caçavam bruxas no telhado engordancido. No dia da independência nacional, cuidado, a morcego na porta principal. Eu fiz um quarto quase azul em Gordon City, sobre os muros altos da tradição em Gordon City. No cinto de utilidades, as verdades, Deus ajuda a quem cedo madruga em Gordon City. Há um morcego na porta principal. No céu de Gordon City é um sinal, sistema elétrico nervoso contra o mal. Meu amor não dorme, meu amor não sonha. Não se fala mais de amor em Gordon City. Há um morcego na porta principal. Só serei livre se sair de Gordon City. Agora vi.